Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 279. Hoje é dia 2 do mês de setembro do ano de 2020. Agora são 19 horas dessa noite agradável de quarta-feira. Estamos ao vivo, transmitindo diretamente para o Facebook e para o YouTube. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões sobre temas atuais, sempre observados pelas lentes da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. A sua participação é sempre muito importante. O objetivo é que esse seja um programa interativo. Então, durante o programa, você pode enviar as suas dúvidas, os seus comentários, e a gente, durante a discussão, vai procurar interagir e responder todas as suas dúvidas, com certeza. Se você está no YouTube, aproveite para se inscrever no canal da União Rádio, da USE Piracicaba, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. E você que está no Facebook, aí sim você curta a página da União Rádio Web. E também aproveite e compartilhe esse conteúdo. Ajude a mensagem de consolação do Espiritismo a alcançar tantas pessoas que dela certamente necessitam. Muito bem, meus amigos, nós, no programa de hoje, abordaremos o tema desencarnação. E para falar sobre esse tema tão relevante, que suscita tantas dúvidas, nós convidamos o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. O Álvaro ocupa hoje a função de presidente da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. É um trabalhador ativo na divulgação do Espiritismo, no movimento espírita, tanto em Piracicaba quanto nas cidades da região. E nós temos então a honra de saudá-lo. Boa noite, meu amigo Álvaro. Boa noite, nossos ouvintes e Wilson. É sempre muito agradável trocar ideias aqui, nós dois aqui, de preferência interagindo com o público, de forma que nós possamos aprender um pouco mais, refletir. Nós somos eternos estudantes, né? Sempre aprendendo coisas novas, isso que vale, né, Wilson? Nossa, cada dia, cada programa, cada conversa, a gente sai com alguma coisa diferente. Isso é muito importante. Álvaro, eu vou convidar você então. Eu selecionei alguns trechos muito interessantes para a gente contextualizar a nossa conversa. A gente vai falar sobre desencarnação, como eu já anunciei, mas eu selecionei alguns trechos do Leon Denis, extraído da obra Depois da Morte. São 3 minutos. E a gente vai apresentar isso daí para depois entrar no tema. E você que nos acompanha, aproveite, já vão pensando nas suas dúvidas para que vocês possam publicar aí no chat, né, participar no chat com a gente. Vamos então ao texto. Eu acho que tivemos um problema no áudio. O áudio está chegando, Álvaro. Você ouviu alguma coisa? Não, só ouvi você falar agora. É, eu também não ouvi o áudio. Vamos voltar, vamos ver. A morte, mas não é que uma transformação necessária e uma renovação, pois nada perece realmente. A morte é só aparente. Somente muda a forma exterior. O princípio da vida, a alma, fica em sua unidade permanente, indestrutível. Já vistes a borboleta de asas multicores despir a informe crisálida, esse invólucro repugnante no qual, como lagarta, se arrastava pelo solo? Já viste solta, livre, voejar ao calor do sol, no meio do perfume das flores? Não há imagem mais fiel para o fenômeno da morte. O homem também está numa crisálida que a morte decompõe. O corpo humano, vestimenta da carne, volta ao grande monturo. O nosso despojo miserável entra no laboratório da natureza. Mas o espírito, depois de completar a sua obra, lança-se a uma vida mais elevada, para essa vida espiritual que sucede à vida corporal, como o dia sucede à noite. Fica sabendo que teu destino é grande. Esta terra fria não é teu sepulcro. Os mundos que brilham no âmbito dos céus são tuas moradas futuras, a herança que Deus te reserva. Tu és para sempre cidadão do universo. Suporta, pois, com calma os males por ti mesmo escolhidos. Semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. Ser imortal, caminha com um passo firme sobre a vereda escarpada até as alturas de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude e o suor inundará muitas vezes o teu rosto, mas no cimo verás brilhar a grande luz. Verás despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. Digamos adeus às teorias que fazem da morte a porta do nada ou o prelúdio de castigos intermináveis. Adeus sombrios fantasmas da teologia, dogmas medonhos, sentenças inexoráveis, suplícios infernais. Chegou a vez da esperança e da vida eterna. Não há mais negrejantes trevas, porém, sim, luz deslumbrante que surge dos túmulos. Leon Denis. Muito bem, meu amigo Álvaro. Nós vimos aí um trecho de Leon Denis muito interessante. Quem gostou? O livro é Depois da Morte, capítulo 23. Nós pinçamos algumas frases, então o texto é muito mais longo do que isso daí, mas nós pensamos. A gente vê que o Espiritismo dá uma visão totalmente diferente, né? Como a gente viu no final aqui, desse aspecto lúgubre que a gente tem sobre a morte e que ainda temos. Então, Álvaro, para começar a nossa conversa, eu acho que é interessante a gente tentar entender isso. Por que nós tememos a morte? Interessante. Isso aí foi objeto de estudo de Allan Kardec, codificador da doutrina. Né? E o medo da morte está ligado à nossa necessidade de conservação. É. Se nós não tivéssemos medo da morte, provavelmente iríamos ser muito irresponsáveis em relação à nossa conduta diária e fatalmente iríamos desencarnar antes do tempo. Então é interessante que Deus nos criou simples e ignorante. A gente sabe, no postulado espírita, nós vamos reencarnando, né? Vamos sempre aprendendo coisas novas. E nos colocou alguns gatilhos interessantes, que é justamente o instinto de conservação, que vai se manifestar através, no caso, do medo da morte. Mas daí, do medo da morte, todo mundo tem o medo da morte, todos nós temos. Daí, para passar por pavor, por pânico, aí já é outra história totalmente diferente. Por isso essa mensagem belíssima, né, do Leon Denis, aqui descrita pelo nosso companheiro Wilson, ela é muito oportuna, tá? Porque ninguém morre, na verdade. O espírito é eterno, o corpo físico é uma roupagem, né? Então, à medida que nós vamos esclarecendo, a gente vai continuar com medo da morte. Claro, todo mundo tem medo de morrer. Nós temos ainda nossas limitações, né, Wilson? Mas pelo menos a gente deixa de tirar, né, aquele pavor, aquele desequilíbrio de pensar na morte. Então, algumas pessoas que a gente conversa falam assim: nossa, Álvaro, por que o espírita fala tanto negócio de morte? Não, porque a morte é uma transição de um plano para o outro, assim que a gente entende, né? Então, não é nada de pavoroso. E, aliás, todos nós já morremos muitas vezes, no mecanismo reencarnatório. Então, nós vamos se desencarnar, vamos reencarnar outra vez. E o nosso espírito, para ser puro mesmo, puro de espírito, espírito puro, é 1 bilhão de anos. Então é muito tempo, é muita reencarnação pela frente. Ninguém vai virar um espírito puro, vai desencarnar, chegar a virar espírito puro. Não é assim não, é um trabalho longo, ah, né, Wilson? Assim você me desanima, Álvaro. Eu tava pensando que já estava assim, já na porta, já. É degrau, Álvaro, por é interessante. Degrau, né? É degrau por degrau, e a escada é longa. Mas quando você falava, eu pensava nos animais. E é verdade, né? A gente vai pensar um animal, quando ele chega na beira de um abismo, ele teme, ele não quer cair ali, porque ele sabe que é perigoso. Um animal, ele teme um predador. Então, instintivamente, por autopreservação, ele se protege, né? Agora, tem também no ser humano, acho que nós poderíamos acrescentar, a própria consciência da finitude, né? O fato do ser humano também ter consciência de que ele vai morrer, ele pensa sobre isso. E ele, quando ele pensa que o tempo dele é limitado, isso é um fator de pressão, né, de angústia, assim dizendo. Quem não se angustia? Quando a gente fala assim, olha, um homem de meia idade, como a gente pode dizer quanto é meia idade? Quanto é a idade completa? Na média, é claro. Né? Mas a gente vai... Quando a gente vai começando a fazer conta e percebe que já viveu mais do que ainda tem a viver, a angústia vai ficando cada vez maior, não é? É verdade. Se pegar na história, a longevidade nossa, né, eu digo, quanto tempo que a gente fica, a média fica vivo, né? Na verdade, não muda muito, mas pelo menos o combate às enfermidades, a qualidade de vida, na média a gente está vivendo... conseguindo viver mais, né? E aí você vai vendo que o idoso hoje, né, cada vez vai esticando um pouco mais a sua própria idade. Entendeu? No passado, talvez com 45 anos de idade, a pessoa 50 já era um idoso. Mas hoje é a qualidade de vida, a medicina, as instruções que a gente recebe, a gente vai vivendo, estendendo esse período de anos de vida, né? Evitando as doenças. E, claro, ninguém quer morrer antes do tempo, né? Todo mundo quer viver o máximo, né? O apego à matéria é hipnotizante. A vida é bela, né? Se a gente deve vivê-la, né? Em qualquer circunstância, qualquer dificuldade, mas não importa, ninguém quer morrer antes do tempo. Todo mundo quer ficar aqui na Terra mesmo. Lembrando de uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele disse que, certa vez, a vida é muito curta para ser pequena, né? Falando sobre se apequenar diante da vida. Então, iniciando com essa frase, eu lhe pergunto, como lidar com esse medo, com essa angústia da morte, Álvaro? Olha, é muito importante as pessoas buscarem informação, tá? A vida, a gente tem hoje em dia a internet, os livros, nós temos milhares de obras espíritas, muitas obras de cientistas famosos, e a gente vai vendo essas obras espíritas e não espíritas, descrevendo aqueles que estudaram, particularmente médicos, estudaram aquela vida, a experiência de quase morte, a pessoa tem uma parada cardíaca, por exemplo, e volta à vida, né? Então, tem uma das obras que cita mais de 150 casos, e tem assim, uma convergência de opinião das pessoas que tiveram a parada cardíaca e depois voltaram à vida, ou ressuscitaram, o coração parou e voltaram, né? E eles falam, de uma maneira geral, um ambiente de paz. A pessoa está no outro lado e não sente dor, se sente muito bem. Inclusive, eu conheço casos de várias pessoas que tiveram isso, eu pessoalmente conheci essas pessoas, falaram assim, olha, eu estava tão bem onde eu estava que eu não queria voltar. Eu queria, sabe, inclusive desdobramento consciente, que a gente tem o nosso corpo, o nosso espírito, né? Nossa alma, que quando a gente dorme, sai do corpo. Alguns que têm um desdobramento consciente falam, eu estava num lugar tão bom, quando eu tive que voltar para o corpo, me deu uma sensação tão pesada, não queria voltar. Então, o lado de lá, o mundo espiritual é maravilhoso, é muito bom. O mundo material é uma cópia pálida do mundo espiritual. Tem também uns que descrevem, na experiência de quase morte, o encontro com antigas pessoas que já desencarnaram, parentes, amigos, né? Então, esse reencontro. E muito importante, quando a pessoa está chegando ao seu momento mais derradeiro, é uma introspecção profunda, uma análise da vida, né, que a pessoa faz e toma consciência de certas coisas. Então, assim, não é, o que a gente tem que fazer para não ter o pavor da morte, é se instruir, conhecer um pouco mais do que... Aliás, é uma viagem que nós vamos fazer, todos nós vamos fazer. Uma viagem, né, com data próxima que todos nós marcamos, que Deus nos colocou. Então, nós devemos procurar saber um pouco mais dessa vida após a vida, o que é que nos espera, porque até para, de repente, mudar a forma de se conduzir, fazer uma análise, né? Quantas vezes a gente se envolve em briguinhas fúteis, coisas que poderiam ser negligenciáveis, às vezes alguma agressão que nós não perdoamos, guardamos mágoas desnecessárias. Será que nós queremos voltar para o mundo espiritual com essa bagagem de mágoas, de ódio, de desavenças, por outro lado? Ou nós queremos voltar em paz? Então, assim, ao estudar um pouco mais, perder um pouco dessa... Aqui em Piracicaba a gente fala paura, né? Esse medo da morte, esse pavor. Então a gente vai se instruindo, vai entender como vai acontecer. Ninguém quer que antecipe, claro, mas não vai se desequilibrar. Olha, cada dia que Deus me deu uma bênção, eu vou aproveitá-la ao máximo. Porque uma reencarnação, corpo físico, é o empréstimo que Deus nos dá. O corpo físico foi um empréstimo que Deus nos concedeu. O que eu estou fazendo aqui nessa jornada terrena? Então, aquelas perguntas básicas que cada um deve fazer, né? De onde eu vim e qual é o meu objetivo de vida, para onde eu vou. Então, aí o Espiritismo, as obras espíritas, que conseguem explicar de forma didática, muito clara, que independente do nível social e intelectual, todos podem compreender, não é isso? Pois é, Álvaro. A gente fala sempre em morte, morte, morte. No meio espírita, a gente também usa o termo desencarnar. E parece que é talvez um pouco ambíguo para alguns. Então eu queria aproveitar e pedir para você esclarecer essa diferença, né? Qual a diferença entre morrer e desencarnar? Olha, morrer é fácil. Desencarnar, às vezes, para algumas pessoas vai ser difícil. Porque desencarnar significa se libertar da carcaça física que ficou. E para me libertar, é quanto menos apego material que eu tiver, libertação dos vícios, mais fácil é a pessoa, o espírito, se libertar daquele corpo físico. Então, pode ser uma coisa muito tranquila, essa passagem, que a pessoa vive em paz, não tem vícios, ela tem apego natural, mas não excessivo à matéria, e ela se liberta, então, porque a morte é uma libertação, tá? Nós temos que ver a morte como um período que se cumpriu. Aqui, inclusive, o Leon Denis fala acerca da largata e da borboleta. Né? Que beleza! Eu posso traçar um outro paralelo. Por exemplo, se um trabalhador tem que fazer uma atividade, um serviço no fundo do mar e coloca aquelas roupas para proteger da pressão do mar, para trabalhar lá embaixo, né? E depois que ele sobe, ele tira aquela roupa. Então, ele se liberta daquela roupa pesada, aquela vestimenta de serviço. É a mesma coisa, o espírito é livre no mundo espiritual, que a gente chama também de erraticidade, e aí veste uma roupagem física para cumprir uma missão, um trabalho, todos nós. Chega um ponto que essa missão foi cumprida, nós voltamos para o mundo espiritual. Então, não deve ter esse medo. Então, quando eu falo morte, é morte biológica do corpo físico. Então, o coração para, não tem atividade cerebral, o corpo, mas o espírito está vivo. Então, o espírito fala desencarnar, que justamente, olha, o corpo físico não existe mais, mas pode ser que o espírito ainda esteja preso ao corpo físico devido aos seus desvios morais. Uma pessoa que teve uma vida violenta, agressiva, desonesta, corrupta. Então ele fica muito preso, e às vezes fica preso muito tempo. Pode ficar, às vezes, dezenas de anos ali preso, aquela carcaça, aquilo ali, né? Não é o que a gente espera das pessoas. A gente espera que as pessoas tenham uma vida digna, ética, honesta. Esses nada têm a temer. Vão ter um desencarne e vão chegar do outro lado muito bem, né? Sem problema nenhum. Então, desencarnar é uma libertação. E morte é apenas a morte biológica, a morte do corpo físico. São diferentes para nós espíritas. E é interessante o comentário que você fez, Álvaro, que há pessoas que permanecem durante muito tempo, muitos anos até mesmo, presos aos despojos, né, que foram enterrados. Então, esses espíritos, né, eles ficam nos cemitérios ainda. Existem livros que relatam que eles acompanham com grande sofrimento o processo de decomposição dos seus corpos. Isso é uma imagem para a gente tenebrosa, né, Álvaro? Olha, Absolutamente tenebrosa. eu sugiro aos nossos ouvintes, aqueles que não conhecem a obra, devem ler, chamada Voltei, psicografada por Chico, ditada pelo espírito, se coloca como irmão Jacó, mas na verdade ele foi diretor da Federação Espírita do Rio de Janeiro, e ele conhecia bem o espiritismo, então ele pediu ao mentor para ficar desperto durante todo o processo de desencarnação que queria descrever, uma coisa que eu não vou pedir. Não faço a menor questão de ver nada. Tá? Porque, na maioria das vezes, a gente é como que anestesiado e acorda no hospital, no mundo espiritual, para não ter todo aquele... aquela... Mas o nosso Frederico Figner era muito curioso. Né? E ele, então, ele sentiu a parada cardíaca, o trabalho do mentor de desligá-lo do corpo físico, depois ele ficou, acompanhou até o féretro dele, a sepultura, acompanhou tudo isso aí. Então ele descreveu em detalhes tudo o que aconteceu, né? Mas o ideal é que a gente realmente, de repente, acorda em outro lugar, um hospital diferente, aí você está em paz. Tem, inclusive, uma outra obra do André Luiz, né? A Vida Após a Vida, né? Como é que é o nome? A Vida Continua. A vida continua e o personagem é a Evelina. É muito interessante que ela morre biologicamente, né, e fica mais de um ano dormindo no mundo espiritual. Então, quando ela acorda, inclusive tem um filme sobre isso, mas vale a pena ler o livro. O livro tem mais detalhes. Então, ela vai vendo tudo diferente, mas é uma coisa branda, uma coisa terna. Não, quem está com a consciência em paz não tem que temer a morte em hipótese alguma. Vai estar sempre bem. Protegido com os guias espirituais, né, o anjo de guarda, que vão estar sempre assessorando nessa volta à verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Não vamos perder de vista que nós somos espíritos eternos, tendo apenas uma experiência no mundo material. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar como espírito é o mundo espiritual. E é interessante a gente pensar nesse processo, né? Imaginar que quanto mais a pessoa vive voltando os seus interesses às coisas materiais, às questões materiais, mais apegada ela fica ao corpo físico, mais dificuldade ela teria nesse desligamento. Então, nesse ponto, uma vida mais espiritualizada dá mais leveza. Né, menos traumática essa separação, se dá naturalmente, como no caso que você citou, do Frederico Figner, né, que é uma separação mais tranquila. Agora, há casos daquelas pessoas que, nos estertores da morte, ela não quer ir, e ela sofre, e ela sente. Será que, Álvaro, aí é uma pergunta, uma religião pode ajudar a pessoa nesse processo? Veja que eu pergunto aqui, religião, mas também com sentido ético, de boa conduta, de cultivar valores elevados. Olha, as religiões, o Islã, o judaísmo, o catolicismo, o protestantismo, o budismo, todas são religiões que tratam de questões morais. E essas são quais em todas as religiões. A moral de Jesus não é diferente da moral que pregam outras religiões também. Tá? Então, todas as religiões católicas, protestantes, espíritas, que seguem realmente Jesus como mestre, elas têm os mesmos princípios morais. O espiritismo também segue os postulados de Jesus. O que diferencia um aspecto é que nós, espíritas, temos acesso à informação da vida após a vida pelos próprios espíritas, daqueles que já morreram, que voltam das tumbas, assim, tumbas entre aspas, e através de médiuns nos dão as obras, as informações. Então, nós somos, os espíritos conseguem ficar mais esclarecidos acerca do que se passa no mundo espiritual. Mas não vai mudar nada, espírita, católico, ou protestante, ou budista, ou ateu, ou materialista, se não tiver postura ética e moral, que é isso que vai contar. Todo conhecimento é para nos motivar a nos fortalecer na moral, na ética, moral do Cristo, né? É isso que vale. É a vivência do amor. Se eu tiver todo esse conhecimento e não utilizar, aí tá, é como aquele paciente que recebe o medicamento e não toma, né? Então, ele tem que interiorizar realmente esses postulados cristãos. Então, nesse aspecto, a religião ajuda porque motiva a pessoa a uma transformação moral, mas definitivamente, sem nenhuma propaganda, né? Mas o espiritismo é a filosofia, a ciência, a religião mais condizente para o homem intelectualizado do século XXI. Hoje, a pessoa quer respostas, né? As suas dúvidas, suas questões, vai ficar presa, né, a certos princípios e muito infantis do passado, que foram mencionados e colocados como questões que não podem ser analisadas. Hoje, o Espiritismo associa todos os conceitos filosóficos à base da ciência. Então, o que não puder ser explicado, o que não tiver uma sua racionalidade, não é aceito. Então, toda religião é útil, mas definitivamente o Espiritismo consegue esclarecer e realmente a pessoa mudar de condição. O interessante, Wilson, é que nossos ouvintes, é que a gente vai vendo nos jornais, na televisão, uma conduta tão equivocada de muitos lideranças, muitos homens, esquecendo, gente, daqui a pouco a gente vai embora, e vai partir para outro lado. É que a pessoa não toma consciência disso? Então, a pessoa pode mudar. Eu acredito muito na mudança de atitude das pessoas. Não que a pessoa vai mudar, vai evoluir espiritualmente, vai mudar de atitude. Então, o Espiritismo consegue, eu tenho visto casos, tá, 40 anos trabalhando no movimento espírita, casos de pessoas que realmente continuam assim, atrasado com as mesmas inclinações, mas pelo menos para de fazer o mal. Eu conheci um caso, uma palestra que eu fiz, um indivíduo que fazia a eutanásia. E depois da palestra ele veio conversar comigo, eu falei, olha, o que já foi feito, matou muitas pessoas, não mata mais ninguém daqui para frente. Então a pessoa muda de atitude. Então assim que eu vejo o Espiritismo, é chamar a atenção do indivíduo e ele parar de fazer coisas erradas. Então, se a doutrina espírita for melhor conhecida na nossa sociedade, eu tenho certeza que o homem, de maneira geral, independente da sua profissão, da sua atividade, ele vai mudar de atitude e nós vamos conseguir fazer uma sociedade muito melhor do que é hoje. Né? É difícil, Álvaro. Pensa, trazendo aí esse exemplo que você deu, pensa nessa pessoa, numa outra religião, que ele está diante de um julgamento, como a gente viu no texto agora, inexorável, né? Assim, uma condenação inapelável, ou a uma salvação, que na verdade nem ele mesmo acredita que ele consiga, porque ele não consegue se converter, né, do dia para a noite. Nós sabemos a dificuldade que é de você converter uma simples atitude que você tenha, um vício que você tenha, você abrir mão de certas condutas, é muito difícil. Agora, a pessoa mesmo quando frequenta uma igreja de qualquer denominação, fala, a partir de hoje você está perdoado e você é um novo homem. Mas não é, vamos falar a verdade. Ele continua sendo o mesmo homem, né? Ele vai ter as mesmas inclinações. E é por isso que a gente vê tantas pessoas caindo. Agora, o Espiritismo já é totalmente ímpar nesse sentido, né? O que você falou extremamente assertivo, né? Veja, não mate mais ninguém a partir de agora. Interessante aquela passagem, quando Jesus está em Jerusalém e traz aquela mulher que havia, que chamava, considerada como pecadora, porque havia tido relacionamento com outro homem, e ela, pela lei local, ela seria apedrejada. E ela, Jesus diz, então, conforme sabemos, atire a primeira pedra que não tem pecado, e todo mundo da praça sai, que pecado todo mundo tem. Alguns até muito mais pior do que ela tinha, né? E ele fala então para ela, olha, eu também não te condeno, mas Jesus não a eximiu dos erros. Isso é interessante. Então, vamos entender o perdão, não exime nós das consequências dos nossos atos. Tá? Então, Maria de Magdala também foi perdoada por Jesus, aquele banquete de Naim, ela lava os cabelos, com suas lágrimas, lava os pés do mestre, enxuga com seus cabelos, perfuma-os. Ele disse, seus pecados estão perdoados, o perdão é uma oportunidade de recomeço. Olha, o que passou, passou, esquece. Vai, ora, vai, segue. Mas exato. Maria de Magdala ficou quase 30 anos como leprosa, no Vale do Leprosa. Então, assim, quando nós voltar para o mundo espiritual, não vai ter um tribunal de júri lá para nos julgar com um juiz batendo martelo. Não, não existe isso. O tribunal é a nossa consciência. É isso que vai realmente nos incomodar. Imagina chegar no mundo espiritual, uma pessoa que tenha tirado a vida do outro, encontra com fulano lá, olha, você tirou minha vida, né? Não devia ter feito isso. Isso vai ser super incomodado. Nossa, a pessoa implora para reencarnar E na reencarnação, a gente sabe que tem um esquecimento provisório, a gente não lembra os detalhes da outra encarnação. Você pode ter sentimentos de amor ou repulsa por alguém, mas você não sabe por que você tem isso. E é bom porque você tem a oportunidade de recomeço, da relacionamento. Então, a pessoa implora para reencarnar, aqui ficar na Terra, para esquecer os males que fez. Então, a nossa consciência é que vai pegar pesado conosco no mundo espiritual. Os espíritos vão nos abraçar, vão gostar da gente. Imagina, você errou e tudo, mas você vai ter outra oportunidade. Mas é porque os mentores sabem que tem a lei de ação e reação que vai nos reajustar. O que eu planto, eu colho. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, não tem assim, vou chegar no mundo espiritual, vou encontrar agora um tribunal divino me condenando. Não, não existe. A minha condenação vai estar na minha própria consciência e ela vai cobrar pesado. Porque lá nós temos plena consciência que não devemos ser feito certas atitudes, certos equívocos que cometemos aqui na Terra, né? Pois é, e eu vou ressaltar o que você falou. Olha que importante. Perdão é a oportunidade de reparar. Veja que interessante, né? Allan Kardec diz isso lá no Céu e o Inferno, que para a gente se ajustar às leis divinas, três coisas devem acontecer: a expiação, o arrependimento e a reparação. Quando, na verdade, a expiação é automática, na medida em que você já incorre em erro, você começa a experimentar certas dificuldades que você nem sabe que está relacionada com aquela conduta sua ou com condutas anteriores. Mas certas dificuldades que vão se configurando no seu caminho. A partir do momento em que a dor se torna insuportável, né, quando você se responsabiliza e pede perdão, você fala, na verdade, Pai, me dá a oportunidade de reparar o mal que eu fiz. Exato. Aí sim, é concedido para você como um perdão. Então, perdão é a oportunidade de você trabalhar. Aí você pode ser colocado, né, posicionado, onde você tenha condições de reparar o dano que você causou em outro momento. Interessante dessa obra que eu mencionei, quando Frederico Figner de volta para o mundo espiritual, eles preparam uma festa para ele, maravilhosa, dentro de do que seria talvez uma catedral, um edifício bonito que tem na cidade espiritual onde ele estava, e ele se sente envergonhado, ele falou, gente, eu errei muitas coisas, eu queria ser escrachado, e não, levantaram ele, se ajoelhando, não, levanta, abraçaram, todo mundo querendo abraçá-lo, confraternizar com ele. A consciência dele de alguns equívocos, que ele tinha um temperamento muito ríspido, nada muito errado, ele foi um homem maravilhoso, a sua conduta, né, ética, perfeita, mas ele era alemãozão, com um jeito assim, muito de responder na lata, como a gente diz no português mais simples. Né? Então, com esse temperamento dele, às vezes magoava pessoas, sabe? As pessoas ficavam magoadas com aquela sinceridade excessiva que ele tinha. Então, ele sentia que ele queria, a consciência dele pesava. Tanto que depois ele faz um grande trabalho de recuperação. Então, essa obra é interessante nisso, mostrando que não tinha um tribunal esperando por ele, mostrando onde ele tinha errado, não. Ele chega do outro lado, por exemplo, e vê o corpo espiritual dele meio acinzentado. Falei, nossa, mas eu trabalhei tanto, meu corpo espiritual meio acinzentado, porque tudo é. Deus não tem privilégios a ninguém. Você quer ter. E diz o mestre que brilha a vossa luz. Essa luz você tem que fazer brilhar. Ou seja, não adianta ter conhecimento, ter títulos, se a pessoa não vivencia o verdadeiro amor. Então, realmente, como nós mencionamos as perguntas anteriores, toda religião é válida, porque trabalha no desenvolvimento do fortalecimento do amor, mas sem vivenciá-lo, sem interiorizar esse conhecimento e praticá-lo de forma mental, na palavra e nas atitudes, aí nós realmente não vamos estar muito bem, né, quando chegar no mundo espiritual. Né? Álvaro, aqui nós temos a Glauce, e ela endereça uma pergunta a você sobre um tema que é realmente muito... É muito tenso, né? Sabemos que o amor de um pai, de uma mãe para um filho é indescritível. E como uma mãe pode lidar com o medo de perder ou ficar longe do filho, né? Ela diz ficar longe, mas a gente falando sobre morte mesmo, de um pai, de uma mãe perder o filho. É sempre e também, dolor. Eu quero aproveite e já se estende para aqueles que perderam seus filhos. Como lidar com isso? Olha, primeiro nós temos que entender que Deus é soberanamente justo e bom. Todas as experiências que nós passamos aqui na Terra, Elas vêm dentro de uma programação que nós conhecíamos antes de reencarnar. O Pai Celestial, na sua extrema bondade, sempre atenua ao máximo as experiências, as provas, as expiações que nós temos que vivenciar. Mas elas fazem parte do mecanismo evolutivo. A morte não existe. Aqueles que nos antecederam, já estão no mundo espiritual, nos veem, conversam conosco. Quando nós dormirmos, nós temos a expansão da alma, nosso corpo espiritual se projeta fora do corpo físico e entra em contato direto com o mundo espiritual. Então nós estamos em contato com aqueles que nós amamos, por sintonia, conversamos com eles. Ah, mas eu não lembro. É bom que não se lembre, que não recordemos dos detalhes desse reencontro para não ofuscar nossa romagem terrena aqui. Nós temos tantas atividades, temos que tomar tantas decisões. Se fosse misturar a nossa vida no mundo espiritual, que a gente está acordado, o espírito está desperto no mundo espiritual, o corpo dormindo, mas o espírito está, vai dar, seria uma sobrecarga muito grande e desnecessária. Então, aqueles que nós amamos nos veem, porque todo mundo espiritual vê o mundo físico, e nós encontramos com eles à noite, quando estamos em corpo espiritual. Então, o contato é permanente, mental, pela conversa mental que nós temos com ele, a gente sente a presença. Então, vamos tentar, novamente, voltando ao princípio da nossa conversa hoje, estudar um pouco mais, se esclarecer, de forma que essa saudade ela possa ser atenuada. Vamos guardar as boas recordações das pessoas que nós amamos, porque nós não podemos vibrar negativamente. Porque eu me lembro, uma das obras de André Luiz fala que tinha um senhor que estava para desencarnar, e aí os espíritos tinham dificuldade de tirar o espírito do corpo pela influência mental das esposas e dos parentes em cima. Criaram uma verdadeira teia que aprisionava o espírito. Tanto que nós temos, é comum falar, o tal da melhora da morte. Às vezes o espírito melhora o paciente para que não vai morrer mais. As pessoas se afastam, param de mentalizar para a pessoa poder se liberta. Então, aqueles que nos antecederam cumpriram um programa reencarnatório. É como se fosse um presídio, aquele que tem liberdade do tempo previsto. Cumpriu sua pena e voltou. Então, quem desencarnou, já cumpriu a sua missão. Não temos que nos preocupar com isso. Porque a verdadeira vida é o mundo espiritual. Quando nós pensamos no inverso, é que vem assim, a tristeza. Eu estou aqui, ele está lá. Ele não partiu, ele voltou para casa. Nós que somos retardatários, que a nossa missão ainda não foi concluída. Então, quando for concluída, a gente vai e vamos reencontrar, porque os laços do amor são eternos. Quem ama, nós vamos estar reencontrando. E estamos sempre em contato com aquele que nós amamos. Não vamos perder isso de vista. Tá? Então, quem desencarnou, cumpriu sua missão, voltou, como nós também voltaremos no tempo previsto. E quantas cartas nós temos, né? Produzidas pelo Chico Xavier, cartas de consolo a quantas mães que sofriam e que puderam ter notícia dos seus filhos, dos seus entes queridos, tendo a certeza de que eles estavam vivos. Então, é isso, é como se fosse uma viagem. Ele viajou para um país distante e durante um certo tempo a gente não vai poder se falar. Mas logo, logo a gente se fala. E é interessante que você pode ficar triste. É natural, né? O luto, e mesmo a tristeza é natural. O que não pode é a infelicidade. Segundo o conceito de felicidade para o Espiritismo, que é a paz de espírito. Então, a pessoa pode estar triste, sentindo falta de alguém, mas ao mesmo tempo em paz, sabendo que aquela pessoa seguiu o seu caminho, mas é claro que isso ainda vai fazê-la sentir alguma tristeza de vez em quando. Mas quando ela passa a saber também que a tristeza que ela sente também a outra pessoa vai compartilhar, ela começa a perceber que ela tem que se fazer feliz para aquele que partiu também sentir essa alegria, porque ele também precisa continuar a sua jornada do lado de lá. E quem fica aqui chorando excessivamente durante anos a fio, pedindo para se reencontrar com aquela pessoa. Eu já conversei com pessoas, Álvaro, que chegaram a me falar, eu falo com ele todo dia, meu marido que morreu, eu mando ele vir aqui, eu preciso resolver os problemas, eu chamo ele aqui. Uma verdadeira obsessão, Álvaro, com aquele que já foi, que ele não pode continuar a vida dele lá. Então, a gente, quando se faz infeliz aqui, quando se perturba, a gente também perturba quem está do lado de lá. Sabendo isso, por amor, nós temos que cuidar de nós, ficar em paz aqui. Sim, que tristeza às vezes, né? Aquelas datas que a gente costuma se reunir, mas a tristeza passa e a fé em Deus e no futuro a gente sabe da mensagem que nós recebemos. Álvaro, a Ana Maria Bonfim Matos, de São Paulo, ela diz que frequentemente vê um amigo meu, tio irmão do meu pai, que já faleceu faz tempo. E ela pergunta, por que será que ele vem vê-la? Será que ele quer falar com ela? Qual é a razão? Por que isso está acontecendo? Olha, muitas coisas poderiam justificar. Difícil dizer exatamente o porquê sem conversar com o próprio espírito, né? Mas nós, quem tem um pouco de evidência, às vezes vê um quadro que não representa a totalidade do que está acontecendo ali. Porque nós temos uma evidência limitada, às vezes, no nosso nível evolutivo. Por exemplo, a gente não vai ver um mentor espiritual muito elevado. Eu consigo, às vezes, ver um espírito um pouquinho mais atrasado. Ou seja, a gente está vendo um cenário que não é todos os espíritos ali presentes. Agora, não vamos esquecer que os laços de amor são eternos. E muitos espíritos hoje, que a gente via como tio, como primo, pode ter sido um pai nosso ou um irmão de outra encarnação, e tem uns laços de afinidade, vem visitar, vem ver, mas não devemos colocar um peso tão grande sobre isso, tá? Não deve se preocupar. Deve fazer uma oração, que se está ali pelo bem, que receba essa oração com as vibrações de amor, de paz. E deixa passar, porque nós temos hoje na Terra quase 8 bilhões de pessoas encarnadas e 22 bilhões de espíritos encarnados. Então, vamos chamar de espírito à nossa volta. Se a gente for ficar vendo, né, os espíritos, eu conheço um médium que dizia, esse médium vidente, né, e ele dizia, quando estava andando assim, na rua, ele sabia que tinha algum barzinho funcionando pelo enxame de espírito que estava naquela região. Espíritos atrasados que eram atraídos pelo bar, pelos riscos que tinha ali, né? Aqueles espíritos atrasados se aproximavam. Então ele conseguia falar, quando tem uma multidão de espíritos, deve ter algum barzinho funcionando por aqui, por perto, porque tem espírito demais aqui. Então, é um enxame de espírito. Não vamos se preocupar com o que a gente vê ou deixa de ver. Tá? É importante a gente estar em paz, em sintonia com o plano maior. Mas não vamos tentar entender por que esse espírito está aqui. Pois talvez mentalmente conversar com ele, mas não. É uma pesquisa, acho que não é tão positiva, né? Pois é. Você disse uma coisa interessante, Álvaro. Tentar conversar com ele mentalmente, talvez durante o sono, antes de você se deitar, peça para se encontrar com ele, para que você possa conversar com ele, de repente, né, esclarecer o que precisa ser esclarecido. É muito comum que isso aconteça. Em desdobramento, você é levado até ele ou ele vem até você. É importante também, Ana, você perceber o que você sente, né? Quando você vê ou quando você percebe, quando você sente a presença dele. Se você se sente bem ou se você se sente mal. Então, com base nisso, você também vai ter uma ideia de qual é a vibração. Então, já aponta bastante o caminho de que se é uma aproximação para o bem, para esclarecimento, ou uma aproximação de outra natureza. Mas, antes de deitar, peça ao seu guia espiritual, o seu protetor, que, se possível, a leve para ter com ele, né, em segurança, para que vocês possam esclarecer o que precisa ser esclarecido. Claro que nem sempre você vai se lembrar, né, no outro dia da conversa que teve, e é bom que seja assim mesmo, né? Alguns até lembram-se, né? A gente se lembra de algumas coisas, não é, Álvaro? Dos trabalhos que fazemos à noite. Você me contou uma história sua poucos dias atrás, né? Em desdobramento. Mas muitas vezes você não se lembra, mas simplesmente a coisa flui, você não vai sentir mais e vai se resolver. Intuitivamente, como o Luiz colocou muito bem, intuitivamente, no momento de oração, que esteja bem, você vai saber. Agora, o espiritismo ele tenta não satisfazer curiosidades, tá? Não vamos usar esse tipo de eu vi a curiosidade, não. É sempre buscar em caráter geral o que isso pode significar para mim. Ah, um espírito, deixa um espírito bom, fazer oração para ele e segue em frente. Porque ver espíritos, tem espírito demais na nossa volta. Então não vamos nos preocupar tanto com isso, né? Vamos prestar atenção muito no plano físico, que nós estamos, que essa é a nossa missão aqui na Terra. o que eu estou aprendendo aqui na Terra, no plano físico, as pessoas com que eu me relaciono, as obras que eu leio, que eu medito, os quadros mentais que eu proporciono nas minhas meditações, tá? E a curiosidade deve ser colocada sempre em segundo plano. Mandar um abraço para o pessoal lá de São Pedro, que passou por aqui também, a Vera. Para o pessoal de Santa Bárbara do Oeste, a Dalva passou por aqui também. Um grande abraço lá da USE de Santa Bárbara do Oeste. Lembrando que a USE também é a patrocinadora do programa Visão Espírita, edição de domingo. Um grande abraço, saudade de vocês. Álvaro, o Valmir, ele vem perguntar sobre o umbral. A gente falou sobre o processo de desencarnação, que pode ser facilitado ou não, que pode ser doloroso ou não. É claro que não entramos em muitos detalhes, mas então, pelo que já abordamos, a gente sabe que uma pessoa que é mais espiritualizada, né, que é mais ligada aos bens elevados, né, às virtudes do que aos bens materiais, vai ter uma facilidade melhor para se desprender. Mas a preocupação dele é, por exemplo, desse estágio que a gente eventualmente pode passar no umbral. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Por exemplo, André Luiz é um grande exemplo, passou vários anos nessa região inferior. Então, como evitar isso daí, como lidar com essa possibilidade? Como saber se a gente está eleito para ficar hospedado lá um tempo? Olha, o umbral é uma zona de transição que começa na crosta terrestre e vai, alguns estudiosos falam que quase 50 quilômetros, aspecto geográfico, até atingir os planos, o início dos planos mais elevados. A cidade que o André Luiz descreve, nosso lar, fica justamente na fronteira entre o umbral e o início dos planos mais elevados. O André Luiz ficou 8 anos no umbral. Né? Agora, quando você fala planos inferiores, o umbral inferior é o plano superior, porque, na verdade, o umbral já começa na crosta, ou seja, o umbral começa da ponta do nariz da gente para cima. Então, é uma zona de transição. Então, quando a pessoa desencarna, ela atravessa a zona de transição, junto com os mentores, e vai para os planos mais elevados, se ela tem realmente créditos morais para isso. Né? Então, se alguém perguntar, mas será que eu vou para o umbral quando eu desencarnar? Eu falo, olha, você não vai. Ou você já está lá ou não está. Porque nós vamos de acordo com a nossa densidade moral. Se a pessoa tem uma vida digna, ética, baseada nos postulados cristãos, ela já está no plano elevado. Tá? Agora, se é a pessoa viciosa, materialista, sabe, trata, guarda ódio, ela não vai, ela está no umbral. Ela vai desencarnar, vai morrer biologicamente, vai ter o desencarne, e ela vai para o lugar onde ela já estava. Então, se eu quero estar no lugar melhor, eu tenho que agora plantar boa semente. Eu vou sempre colher o que eu plantar. Então, vamos tratar essa encarnação com muita seriedade. Olha, eu vou desencarnar, não quero ir para o umbral. Você pode querer ficar na presença de José, João, Maria, você decide. Agora, umbral ou plano superior, não é você querer, você vai onde você está pela sua densidade moral. Se você está lá, já é indiscutível. Então, se você abrir o olho, tomar consciência e estiver lá, naquele lugar, né, se a paisagem não for das melhores para você, então a dica é, não adianta ser teimoso, tentar discutir, recalcitrar nas suas razões. Ah, mas eu fiz isso porque também era assim, era impossível. A ideia é, arrependa-se, compreenda que para você estar lá, existe uma justiça. Então, reveja o que você fez realmente, peça a oportunidade de reparar o mal que você fez. Né? E certamente, quando a gente se arrepende de coração, verdadeiramente, a gente é atendido imediatamente. Porque esse é o objetivo, é a nossa melhora e nos colocar no trabalho. Enquanto a gente está recalcitrando, está teimando no mal, a gente não está produzindo nada para o bem. É. Então, se a gente caiu lá, chegou até lá, dá para sair também. Só não pode ficar durante muito tempo. Vê o André Luiz? Ele passou muito tempo porque ele demorou até se conscientizar. E mesmo depois, não é, Álvaro? O André Luiz, ele custou a entender quando ele foi acusado de suicida. Ele custou a compreender por que ele seria um suicida, se ele tinha morrido numa cirurgia, né, desencarnado numa cirurgia. Ele não compreendia. Mas é nós que já hoje temos acesso a todas essas informações, sabemos da nossa conduta, nós, como o Álvaro mesmo colocou, somos os nossos juízes. Então, se chegarmos a essa situação, já sabemos o que fazer. não é mesmo? É, o caso do André Luiz chama suicídio involuntário, né? Involuntário. É, ele teve alguns probleminhas na juventude, né? Doença venérea, né? Sífilis. É. Ele também gostava de uma bebinha também. É. Agora, ele foi um grande cientista, né? Carlos Chagas. Né? Quer dizer, então, a gente mostra que conhecimento científico, tanto que depois ele se tornou um grande espírita do mundo espiritual, né? Publicando vários livros. Então, assim, mas isso não exime. Ou seja, a evolução não é só da inteligência, né? Aliás, o homem tem a tendência hoje, né, muito mais desenvolver a inteligência do que o coração. Então, a sociedade nossa tem muitos problemas, esse desbalanço. A pessoa privilegia muito a inteligência, que é a grande virtude do século, né, a inteligência, a intelectualidade, mas os sentimentos atrofiados, a frieza de coração, a indiferença, né, a gente vê na sociedade. Né? Então, o homem ainda é muito frio. A pessoa recebe certas condições de ajudar as outras, né, posições de poder ou riqueza, ou da palavra, e egoisticamente esquece do seu irmão. Né? Então, isso aí são talentos que nos foram dados por Jesus, nosso governador espiritual, que espera que a gente use, faça um bom uso. Né? A pessoa, infelizmente, acaba se complicando. Dizem os mentores que mais de 60% da humanidade está numa conduta totalmente equivocada. Então, mais de 60% vai fatalmente fazer um estágio longo do umbral. E não era para ser assim, não precisava ser assim. Não é só pelo Espiritismo, basta ver os 10 mandamentos. Segue os 10 mandamentos. Antes de Jesus, inclusive. Agora tem Jesus com a Boa Nova. Depois vem a doutrina espírita. Quer dizer, o mundo espiritual de mão cheia nos coloca uma série de luzes para nós iluminar nosso caminho. Mas a gente se faz, né? Como diz o mestre, né? São cegos, né? Tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não escutam. Essa é a verdade da nossa sociedade. Nós estamos falando de desencarnação, um tema contundente. Desencarnação. Sim. Todos nós vamos ter que desencarnar. E as pessoas, não quero falar sobre isso, não. Não quero saber disso. Mas, peraí, é justamente um tema provocativo para a pessoa fazer uma reflexão no dia de hoje. O que eu posso fazer? O Wilson mencionou que a evolução não dá saltos. É verdade, é degrau por degrau. Mas a gente sempre pode subir um degrauzinho, né, Wilson? Sem dúvida. Álvaro, aqui a Senilde Zuliani, olha, mandou um recado para você, que legal, olha. Que bom revê-lo. Boa noite, pai da Maritza e Vinícius. Fui professora deles quando tinham 5 anos de idade. Nossa! Estou adorando a palestra, ela disse. Que bom. A Senildes. E o Fernando aqui, ele pergunta assim, o que nós podemos fazer para ajudar, auxiliar os espíritos que ainda continuam ligados ao plano material? Então ele está dizendo dos desencarnados já, aqueles que desencarnaram e que ainda estão aqui na crosta. Né? Esse, como você citou, que estão ali procurando bares, procurando satisfazer os seus vícios ainda. Olha, eu diria, qual o nome? Antônio, né? É, o Fernando. Fernando, os desencarnados, pode ficar tranquilo, que os próprios desencarnados vão cuidar deles. Não se preocupa, não, que eles vão ser orientados. Nós temos que nos preocupar muito aqui, já que nós estamos encarnados, com os encarnados. O que a gente pode fazer para esclarecer aqueles que caminham ombro a ombro conosco? Essa é a nossa principal função. Por isso nós estamos aqui encarnados. Tá? Então, vamos ver o que a gente pode fazer, comentar, divulgar o Espiritismo. Uma caridade que a gente pode fazer, acredito hoje, é você levar o Espiritismo, que é o Consolador Prometido, o Espiritismo é de Jesus, né? É o cristianismo redivivo, é levar essa mensagem libertadora a quem possa, sem fanatismo religioso, sem proselitismo, mas esclarecer as pessoas. Quando tiver oportunidade, conversa, explica, sabe? Dê uma obra de presente, inclusive a USE está na campanha grande, vai iniciar agora, quando acabar essa quarentena, de divulgar o Espiritismo através da doação de livros espíritas, Fundamentos da Doutrina Espírita. São 25 mil obras, livros, que serão distribuídos gratuitamente. Então, colabore com a campanha, tem entrar no site da USE, quer ajudar? Vamos divulgar a doutrina, porque é a forma que nós fazemos as pessoas conhecerem e mudarem enquanto é tempo aqui para não ser mais um habitante do umbral. É isso que nós temos que fazer, prevenção. Vamos tentar fazer com que as pessoas evitem o umbral, fuja do umbral, faça a transformação moral que lhe coloque em planos superiores. Olá, Álvaro, quase que você rimou. Faça a transformação moral e fuja do umbral. Pode ser um refrão, né? Pode ser um refrão. E, Fernando, é interessante, né, o que o Álvaro colocou, porque os espíritos, né, os desencarnados, agem sobre os espíritos encarnados, as almas encarnadas, dos encarnados. Então, se eles não têm onde agir com os encarnados, eles vão ter que seguir outro caminho. Né? Se eles continuam aqui, é porque eles encontram sintonia com aqueles que estão encarnados também em desequilíbrio, vibrando na mesma sintonia que eles. Então, um espírito que tem necessidade de álcool, ele vai se aproximar daquele que bebe. Né? Então, veja, se aquele que bebe consegue se livrar do vício, consegue se elevar moralmente, lembrando que a bebida é uma doença realmente, não tem nada a ver com a moralidade, né? Mas se esse que bebe consegue se livrar desse vício, né, que faz com que não tenha plena consciência das suas ações, e se eleva, ele se protege da ação desses espíritos. Então, o que o Álvaro falou é muito eficaz. Se a gente se melhora aqui, os espíritos não têm como acessar. Porque os espíritos, por que que eles não vão no bar, né, Álvaro? E pega direto na garrafa. Por que que eles não cheiram, não extraem a essência do álcool? Eles podiam ir direto no alambique, não é? Mas por que que não vai no alambique? Porque ele precisa da pessoa. Do indivíduo, Ele precisa do indivíduo. Porque quando, por exemplo, quando ele faz uma pessoa beber, quando aquele que está encarnado bebe, né, ele exala um fluido de satisfação, e é aquilo que ele exala que o espírito absorve. Então o espírito precisa do encarnado como meio. Olha que horror, né? Então, sabendo disso, a gente precisa realmente se equilibrar para se livrar dessa ação dos espíritos em perturbação que ainda estão por aqui. São muitos, como o Álvaro falou, para cada um encarnado tem 3 desencarnados, aproximadamente. Então, com isso, a gente sabe que em determinados locais tem uma verdadeira multidão de espíritos desencarnados. Álvaro Acenildes, a professora da Maritza e do Vinícius, perguntou se todas as noites nós desdobramos. Vai depender muito do estágio evolutivo de cada um, tá? Tem umas pessoas que são muito apegadas à matéria, o espírito simplesmente se afasta um pouco do corpo físico quando está dormindo e não sai dali. Outros se desdobram e estão também tão transtornados que ficam quase que sonâmbulos. Agora, uma pessoa mais serena, mais equilibrada, o corpo físico dorme, ela se projeta fora do corpo físico e entra em contato pleno com o mundo espiritual, conversando com aqueles que já desencarnaram. Às vezes conversa com outros também que estão dormindo, ainda estão encarnados, mas estão fora do corpo. Por exemplo, hoje à noite eu vou me encontrar com o Wilson, né? Vamos bater um papo, como é que foi esse programa hoje? Sim, fora do corpo físico. Então, também pode acontecer, ou então o espírito pode alçar planos mais elevados, fazer cursos, estudar. Então, se nós soubermos usar a noite, a gente chama de sono inteligente, nós evoluímos muito. Então, imagina, nós ficamos em média 8 horas dormindo, alguns dormem bem mais do que isso, né, Wilson? Um dorme um pouco menos. Mas imagina uma de 6 a 10 horas, em média, 8 horas, no mundo espiritual, estudando e aprendendo coisas novas. Uma encarnação, então, essas 8 horas não são perdidas, se a pessoa realmente tem interesse nisso, porque nós somos projetados pelo fora do corpo de acordo com nossos ideais. Se o ideal do indivíduo é da moral, dos postulados cristãos, de fazer o bem, nós vamos para esses lugares. Se é dos vícios, nós vamos para outro lugar, não tão agradável no aspecto moral. Pois é, e a dica aqui também é cuidar da parte biológica. Né? Você quer ter para ter um bom desdobramento, você tem que ter uma boa noite de sono. Né? Vai dormir, não deixa a TV ligada, se você tem TV no quarto, né? Assistindo filme de terror, gente arrancando a cabeça um do outro. Né? Alimentação, tem uma alimentação noturna frugal, né? Uma torrada, um chá, algo bem leve, não vai comer uma feijoada e vai dormir, porque você não vai ter um bom desdobramento. Né? E aí o que o Álvaro falou é pertinente, porque quando você está do outro lado, se você não está bem, esse caso que ele falou que ficou como zumbi, e tem outro caso que a pessoa sofre perseguição ali, porque ela fica no meio denso. Né? Os obsessores, os inimigos espirituais a encontram. Veja, ela sai do corpo para encontrar com os inimigos. Enquanto ela está acordada, ela está protegida. Quando ela dorme, eles encontram com ela. Aí se acorda de manhã e fala, parece que eu tomei uma surra. Estive uma noite, mas parece que acordei mais cansado do que quando eu fui dormir. Por conta disso, da atividade no plano espiritual. Então a gente cuida da parte biológica, né? Toma água, né, Álvaro, meia hora antes de deitar, né? E deita com calma, faz uma prece com tranquilidade, pede para o seu guia espiritual que o leve, né, junto dele para poder estudar, para ser útil, para trabalhar. E tenho certeza que você será atendido, isso é inevitável. Álvaro, são 20 horas, eu quero lembrar que o programa Visão Espírita, nessa nova roupagem que a gente está dando para ele, tem uma hora de duração. E olha, eu reconheço que nós poderíamos ficar aqui durante muito tempo. Eu vou contar para vocês, amigos que nos acompanham, amigos e amigas, nós selecionamos para o programa 24 perguntas. E nós chegamos, sabe em qual, Álvaro? Na quarta. Então, a nossa intenção é muito boa, 24, mas a gente chegou na quarta pergunta. Mas o importante não é a quantidade, né? É realmente se aprofundar em cada assunto. Que cada pessoa que está acompanhando aqui possa ter esclarecido as suas dúvidas, isso é muito importante. Quero aproveitar, então, para agradecer a vocês que nos acompanham, lembrando que nós estamos aqui por vocês e para vocês, né? Por vocês, porque são vocês que ajudam a manter o programa Visão Espírita. Lembrando que você que ainda não auxilia, pode ajudar com qualquer valor, tá? Depositando na conta que eu coloquei na tela aí. A conta é 9152-7001-1, agência 001, é o banco digital Nubank, é o banco 260. O responsável é o nosso amigo Alain Diniz Souza. Um grande abraço para o nosso amigo Alain. Novamente, olha, conta 9152-7001-1. Se tiver dúvida, é só entrar no site uniãoradioweb.com.br e você tem lá o número da conta certinho para você nos ajudar. Um grande abraço ao pessoal de Santa Bárbara do Oeste, novamente agradecendo também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. A nossa gratidão à USE Intermunicipal de Piracicaba, aqui representada na pessoa do seu presidente, Álvaro Augusto Vargas, que também mantém o programa na edição de Piracicaba, edição de quarta-feira. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos, hoje é quarta, uma quinta, uma sexta, um final de semana repleto de luz, repleto de oportunidades, que nós encontremos, até mesmo nas dificuldades, a oportunidade para superarmos as nossas limitações. Que, como o Álvaro disse logo no início, que façamos brilhar a nossa luz, a fim de que ela ilumine o nosso caminho, mas também o caminho daquele que segue ao nosso lado. Muito obrigado a todos vocês, obrigado aos benfeitores espirituais que nos assistem e que todos possamos ter muita paz nos próximos dias. Álvaro, eu passo aqui as últimas palavras, né, para suas considerações finais. Agradecemos também, como Wilson, aqui a nossa participação, particularmente aos nossos ouvintes, desejando a todos uma noite de muita paz. Em qualquer situação, vamos manter a nossa fé em Deus, a certeza absoluta que estão sempre protegidos pelo Pai Celestial e que temos também convicção e fé em nós mesmos, das provas e expiações que estamos atravessando. E do tema da noite, desencarnação, aqueles que nos antecederam, que recebam de nós só energias boas, vamos lembrá-lo com carinho, com amor, não com sentimento de tristeza ou lágrimas derramadas. Vamos ter momentos de tristeza, sim, mas não vamos ter aquela tristeza angustiante, pungente, que desequilibra. Isso nós devemos evitar, porque atinge não só nós, como também aquele que nós amamos e que já nos antecederam. Que Deus nos ampare e nós possamos ter um resto de semana de muita paz e de muita luz. Muito obrigado a todos. Obrigado. Paz e luz a todos.